Vai ser triste e vazia. Se um dia eu te perder, não sei o que vou fazer. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. Meu amor.